Está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Vai, Maurício. Peraí, deixa eu dar uma só ajeitada na máquina. Arruma uma máquina aí, rapaz. Maurício, montou tudo. Essa máquina tá parecendo o esquema do Vasco aqui. Não, Maurício, vamos lá. Barbosa, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia maravilhosa que o governo anunciou, Barbosa. Qual notícia maravilhosa? Inativo que ganhar pouco não vai pagar na Previdência, Barbosa. Sim. O que é isso, Paulo Roberto? Mas será que o governo acha que tem algum inativo ganhando muito, mano? Olha, o governo continua na busca desesperada de arranjar dinheiro, Barbosa. De qualquer maneira, eles têm que arranjar dinheiro para pagar a dívida externa, né? É verdade. Já vendeu as estatais, já congelou salários, já aumentou o imposto, já tá metendo a mão no bolso dos aposentados. E o que será que o governo está planejando para os próximos meses, Barbosa? Tomara que mais nada, né, Maurício? Não, o governo, por exemplo, poderia vender o Acre, né, Maurício? E vender o Acre, Maurício? Uma boa ideia lá, né? Que ideia é essa? Transformar a Amazônia num depósito de lixo radioativo. Não fala besteira, Maurício. Poderia criar um imposto pro ar. Imposto pro ar. Afinal, os brasileiros ficam respirando o tempo todo e não pagam nada, né? Não, exagero. Ar custa caro, pera aí. Tá certo. E agora o presidente Fernando Henrique falou um troço aí que vai render muita dor de cabeça, Barbosa. O que que é? Como você falou no programa de ontem, isso vai dar uma dor de cabeça, Barbosa. Olha, depois de ter chamado o aposentado de vagabundo, ele disse assim: as mulheres se aposentam mais cedo e demoram mais a morrer. É verdade. Olha, portanto, Barbosa, vamos aguardar para breve o Plano Nacional de Extermínio das Mulheres Aposentadas. Que isso, Maurício? Já o FMI vai exigir que o Brasil proíba que as mulheres aposentadas continuem vivendo muito tempo, viu? Olha, a Ruth ficou danada na vida porque eu falei isso, também não é? Também puderam, né, Olha, presidente? Barbosa, ela ficou zangada comigo e me botou pra dormir no sofá da sala. Tá certo. A Ruthinha, que isso, meu amor? Calma, presidente. Tá bom. Vai, Maurício. Um dia eu volto pra cama. Tá bom. A dona Ruth tá danada mesmo com o marido, viu? Num dia ela é hostilizada na Universidade Federal do Rio por coisas que o marido andou falando. Isso. No dia seguinte ele diz que as mulheres custam morrer. Veja você. Olha, e na busca desesperada por dinheiro, o governo vai agora investir contra entidades filantrópicas. Como assim? Muita instituição de caridade que hoje é isenta vai pagar imposto, vai ser taxado, Barbosa. Que isso? Isentos mesmo só entidades filantrópicas como a APAE, os hospitais do câncer e os bancos. Bancos, Maurício. Os bancos, como nós sabemos, são entidades filantrópicas, como né, Maurício? Assim? Fazem um grande esforço para ajudar o Brasil, né, Maurício? Tá bom. Olha, quando a gente vê o governo desesperado para arranjar dinheiro, a gente lembra que há alguns meses atrás diziam assim: vamos vender as estatais e aplicar tudo na educação e na saúde. Hoje, Barbosa, estamos sem as empresas e continuamos sem dinheiro, né? Duros. É, Barbosa. E por que o governo está doido para arranjar grana? Por quê? Quem nos fala sobre isso é o nosso comentarista econômico, o Fala Fácil da Economia, Jamil Reis. Por dentro da economia. O governo tá duro, Kid, não é? Sim. E por que o governo tá duro? Por que o governo tá duro? Olha, Barbosa, porque as taxas de juros sofreram uma caída que interferiu diretamente na história do BC, que pressionou os indexadores que interferem no mecanismo das OETNs, gerando aí o preço da couve-flor na Pensilvânia. Que couve-flor na Pensilvânia? Ô, Jamil, tá maluco? É, a verdade que aconteceu foi por causa dos OETNs, né? Tá bom. Você entendeu tudo? Entendi. Então, falou fácil pro Jornal dos Jornais, o Jamil Reis. Tá bom, vai, Maurício. Barbosa, e depois de ter uma briga com o técnico do Palmeiras, o ministro da Saúde, o economista José Serra. Sem larga do pé do homem, Maurício. Comprou outra briga, Barbosa. Com outra briga? Agora ele tá no maior bate-boca com o senador Antônio Carlos Magalhães. E é mesmo. Eu, se fosse o ministro Serra, pensava melhor. Olha, perto do Antônio Carlos Magalhães, o técnico do Palmeiras é um escoteiro, viu? Lobinho. Tá bom. Pra ter uma ideia, Barbosa, até o Aguinaldo Timóteo pensa duas vezes na hora de discutir com o Antônio Carlos Magalhães, viu? E agora vamos falar de esportes. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Isso aí. Parabéns, Barbosa. Muito obrigado, Antuérpio. Pra você também, que faz parte dessa casa. Muito obrigado. De outra. Que aí, ó, que isso? Você tá achando que eu dou parabéns pra você? Ah, meu Deus do céu. Vambora. Vai catar coquinho. Não, vambora, Antuérpio. Vamos trabalhar. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola. Eu gostaria de deixar de lado aqui, Barbosa, os meus brilhantes comentários de hoje para dar os parabéns à Rádio Globo. Muito a propósito, afinal. Rádio Globo, onde eu tenho queridos amigos. Isso. o meu querido Francisco Barbosa. Obrigado. O meu querido Washington Rodrigues. Sim. Que tanta coisa aprendeu comigo. Tá rindo de quê? Não, tô achando engraçado, seu Abraão. Desculpa. Ah, bom. Foi mal. Então tá bom. O meu querido Washington Rodrigues, não é? Sim, que isso. Tanta coisa aprendeu comigo. Uhum. Meu querido Sérgio Noronha. Ah, sim. Seu Nonô. Pão duro pra caramba. Não, que pão duro, o quê? A quem eu tive a chance de ensinar tanta coisa também. Ensinou muita coisa pro seu Nonô, tá certo. Meu querido Francisco Barbosa, repito aqui. Sim. Tem que repetir, porque é o dono do programa. Tá bom, tu é. Não me tira. Tá, para de puxar saco, vambora. E o doutor Roberto Marinho. Sim. A quem eu respeitosamente dirijo um apelo para um vale, Barbosa. Que vale, rapaz? Pouca coisa, algo aí em torno de uns 300 reais. Sim. Um 400, se for o caso. Tá bom. Que eu tenho a certeza de que deverão estar sob disponibilidade em minha conta bancária. Que cara. Doutor Alberto, o senhor merece parabéns. O senhor é maravilhoso. Sim. O senhor é um homem íntegro. Tá bom. O senhor é... Tá bom, viu? Acabou seu tempo. Aqui falou o Antônio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Maravilha. Mão. Vai, Maurício. Ô, mas olha aí, os vascaínos já estão se programando pra voltar a Tóquio, babá. Ah, mas já? É, estão preparando já pra Libertadores do ano que vem. O clube parece que quer ser vice-bicampeão mundial. Não. Para com isso, Palhaçada. Maurício. Que coisa. Olha aí, no jornal de hoje, o Flamengo publica um anúncio parabenizando o Vasco pelo título de vice-campeão mundial. Eu sei, eu vi. É um anúncio que isso engrandece o futebol do Rio, porque agora nós temos aqui um time campeão e outro vice. Olha só, vamos mudar de assunto, não aguento mais. Então vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores? Vamos. Que palhaçada, vamos lá. Bora, doutor. Caro amigo servidor público, e gostei dessa música, hein? Gostou da música? Aquela Lady. Tá, mas não tá aqui pra cantar, não, louco. Tu é pra falar, tá então bom? Vamos repetir aí, por favor. E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Essa também é boa, hein? Essa eu gosto. Também é boa, vai. Essa é aquela que tem o nome. Tá, vai, fala, doutor. Tem que começar de novo. Só mais uma vez. Meu Deus do céu. Por favor. Fala a música, mano. Parabéns, meu irmão. Ai, obrigado. Um time campeão e outro vice-campeão mundial. Tá bom. E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores. Palhaçada isso. Bora. Caro amigo servidor público, você não decidiu ainda o que vai fazer com o seu 13º? Ora, Barbosa. Agora isso acabou. Acabou? A agência de automóveis Bellam Towers Motors. Bellam Towers Motors. Como é que é o nome aí? Bellam Towers Motors. Tá, sim. Tem os melhores veículos para você comprar o seu 13º. Ah, que bom. Quais são? Para você comprar com o seu 13º. Isso. Não pode comprar o 13º. Isso. Mercedes-Benz a partir de 199 mil. Que isso? Maurício tá coçando a cabeça. BMW Super Luxe com uma pequena entrada de 89 mil. 89? Isso. Conheça também a nossa linha de yachts. Que isso? Não gaste o seu 13º. Agência de automóveis Bellam Towers Motors. Tá. Amiga do servidor público. Servidor para... para. Vambora, Maurício. Ô, Barbosa, e esse governo americano é implicante mesmo, né, Barbosa? O que você tá falando isso? Continua negando visto de entrada nos Estados Unidos para o deputado Fernando Gabeira. Até hoje, rapaz. Só porque o Gabeira, quando era jornalista, sequestrou o embaixador americano no Brasil. Ah, que coisa, né, Maurício? Implicância, né, Maurício? O Gabeira, inclusive, depois que soltaram o embaixador americano, ele disse assim, e aí, companheiro, foi mal. E vamos agora saber como está o movimento na rodoviária Novo Rio. Vamos ouvir o locutor da rodoviária, Juarez Estrada. Ah, pimpão, pinhão e papapairão. Pimpão, o pônibu come pino a bauru, grapuru, maiuafu, pirarucu. Que isso? Surucucu. Que isso? Vai comer angu? Dá sim. Ai. Os olhos põem pão com pão, com pouco aplato de pé em bebe núcleo e toda a plataforma. E o problema é o pneu furado. Pneu furado. Então põe um pouco, uma porra pra piembro e boa viagem. Obrigado, velho. Liga, vai, Maurício. Vamos ver agora uma notícia que vai abalar todos os brasileiros. É mesmo? Fechou em São Paulo uma das mais importantes instituições do Brasil. Qual? Um dos mais importantes e atuantes sindicatos do Brasil. Tá bom, Maurício. Qual foi o sindicato que fechou? Sindicato da Indústria de Guarda-Chuva e Bengalas do Estado de São Paulo. Maurício! O fechamento do sindicato da Indústria de Guarda-Chuva e das Bengalas mostra que o tempo não tá bom no Brasil e que a indústria tá capenga, né, mano? Que isso? Gozada que fechou o sindicato da indústria de guarda-chuva da Bengala em São Paulo, mas ainda existe lá o sindicato do chapéu de homem, Barbosa. Ah, o sindicato dos chapéus de homem. Funcionando plenamente, Barbosa. Que coisa, hein? Se bem que nesse ramo do vestuário masculino teve um sindicato que prosperou muito. Qual? Sindicato da camisinha. Não. Ah, Maurício, acabou. Tá bom, um abraço. Ah, parou. Jornal.